Urbano sul-americano, versando sempre um bom malandro. Só pra ver a harmonia, confere o nosso jogo. Cada tal contém a voz que vem lá do morro. América do Sul, Brasil, PE, Irmandade 1. Urbano sul-americano, um bom malandro, cidadão comum. Um andarilho em busca de dinheiro, felicidade. Sem atraso a ninguém, pronto pro combate. Assim caô pros comédia, aqui é xeque-mate. Pelos becos, favela, morro e avenida, de camisa suada. A sua história é escrita, mente sempre sossegada no coração. A saga se destrava, tem espinho. Fardo mais que tunelada, mas não olha pra isso. Segue seu caminho, é nós parceiro, tudo firme, tudo tranquilo. Território dominado, sempre ligado. Modernidade, um mal da mascarada, é bem melhor curtir de boa. Da copa com minha preta, nesse clima nervoso, deixa quieto. É muita treta, eu e ela, o bebê, minha princesa dessa terra. Sei que não levo nada, que eu nessa nossa cara. Vê direita e canalha, tô de olho em vocês, hein. E a fala só rola o som de mala. Não sobe, desce a vida, continua sob o sol escaldante. Muitos passos adiante, eu não me envolvo mais. Não quero ouro nem diamante, o necessário pra viver. Vou sustentar em família, sangue no meu sangue. Cangaceiro da terra, guerreiro, representante. O dia a dia desgaste, mas vivo amassado, relaxa. Como no toque de mágica, só chega em noite em casa. Semblante abatido, cabeça a milhão, tá conquistando passo a passo. Sem disso, obrigado Nossa Senhora, Senhor Jesus Cristo. Deus é pra Cristo é vivo. Urbano sul-americano, versando sempre um bom malandro. Só pra ver a harmonia, confere o nosso jogo. Cada tal contém a voz que vem lá do morro. Urbano sul-americano, versando sempre um bom malandro. Só pra ver a harmonia, confere o nosso jogo. Cada tal contém a voz que vem lá do morro. É nóis, compassa, no rap até o fim, surpreender, prevalecer, vencer o bom e o ruim. Pergunto e daí, se é o que cê faz, se vale o que tem. Passado não volta mais, guerreiro. No mundo corre dinheiro, rap o dia inteiro, alimenta vários parceiros. O mundo tá louco, aviso confidencial, na quebrada os irmão, uma pá de chaparral. Preto cabuloso, branco bactéria, continua o combate. Dentro da favela, deixa quieto covardia. Não é sangue bom, que vem quero ver. Que foi, eu já vi dom. 17 no som, intermediário. Aqui o correlão prejudica adversário. Bolsos de traíra, paga de modinha, vários entram no atropelo. Lá na avenida, sobe e bota pilha, gangue ou ban. Armada até os dentes, segue todo meu clã. Cê ficou a mente sã, cidadão, cidadã. Que sabe um dia nunca mais vê esse Vietnã. Urbano sul-americano, versando sempre um bom malandro. Só pra ver a harmonia, confere o nosso jogo. Cada tal contém a voz que vem lá do morro. Urbano sul-americano, versando sempre um bom malandro. Só pra ver a harmonia, confere o nosso jogo. Cada tal contém a voz que vem lá do morro.